Para o pushback. Pushback, chama o táxi, 6327. Livre pushback, chamará para o táxi, chamar 6327. Foundation 11620. Zero, complete to approach. Contact now. Hold the phone 3.18.95. Mine 295, thank you. Link Alpha, no solo aos 4-1. Confirme Pacheco Celestino. Pacheco 500, livre táxi direito, estacionar frequência livre, Golf, Link Alpha. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo no 620, estabilizado, baixado e travado na 0. Voo no 620, check-train, senhor. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 10 nós, ajuste padrão, tráfego 0, estado. Baixado e travado, tá, estabilizado na final da 10, voo no 620. Voo no 620, pouso autorizado no 10, vento 150 com 10. Livre pouso, voo no 620, graças. Guardião 01, prossiga. Teste 15 milhas, sente condições de decolagem imediata, senhor? Informação mais. 7, identificação, isso mantém o nível 040, chegada bom. Ok, descida para o 040, na chegada bom. Falou meu Fox Terra Novamba, chame agora o centro do Recife, frequência 288. Ficou um pouquinho baixo, se eu repetisse ia ser bom. Chamar o centro Recife, as frequências 1288, alternativa 135, decimal 3. 1288, 1333, obrigado. Controle, boa tarde, eu chegou 966, decolado agora de Salvador, curvando a esquerda na subida Puca. Para 966, contrato radar na decolagem, submantém o 370C da Puca. 370 na Puca, possibilidade de paro da presente, senhor? Aguarde. Aguardo. Tempo pushbackcionamento no 2. Proa Nordeste, 15 milhas, mil pés. Proa Nordeste, 15 milhas, ciente. Senhor, chama agora o controle em Salvador em 120, decimal 8. 1208. É o V88, alterna Salvador e autonomia 3 horas e meia. Informação atualizada, 6327. Ilhéus encontra-se fechado com a visibilidade restrita, 2 mil metros devido ao foco de incêndio. Gente, aguarde. Salvador, na sua escuta, atenção na região de Arendepe, Jauá, manterá 30 minutos de voo a mil pés. Guardião 01. Bom, de novembro Alfa, copiou? É, mas foi zero. Copiou de novembro Alfa, ele pega lá, João. Solo Salvador, muito boa tarde, voo no 620, livrou na sua escuta. Voo no 620, solo 1211, senhor. É. Solo Salvador, muito boa tarde, voo no 620, livrou à direita na sua escuta. Boa tarde, 620, táxi Alfa, agora na cidade Juliette. Alfa, Guarana, antes da Juliette, voo no 620. Olha a possibilidade de de traço na área do setor norte do centro Recife. Ok. Alfa Romeo Índia, novembro Alfa, decolado aos 4-5, autorizado curva à esquerda no corredor forte. Chame cruzando o eixo de decolagem da pista 1-0. Alfa Romeo Índia, novembro Alfa. Ainda novembro Alfa chamará cruzando o eixo da principal da 1-0. Controle Salvador, muito Dispatch, o azul 9135 está 180. Quem te dá mais? Azul 9135, contato radar. Agora 72 milhas nordeste de Salvador, suba para 190. Somente mantenha a proa de Salvador, chame no ponto de altitude. Quem mantendo a proa de Salvador chamará a ponto de altitude. Solo Gol no 620, da próxima da Juliette. Fecha a guarda para o ingresso 620. Guarda 620. Retorna, então, portão 01. Ok, o 6327 retornando para o portão 01, né? 327. Parto e chame quando pronto para novo pushback, 6327. Chamará o Xenera 6327. Tudo 620, Juliette, portão 04, gol no 620. Juliette, portão 04, gol no 620. Índio November Alpha, avistado cruzando o eixo da pista 10. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, Índio November Alpha. Avisado, chegada bom. Chame no ponto ideal de descida. Ponte, entrada na portela, azul, vai ser pressão. Está 3-2 pelo meio. 2 no meio, cordinho que é pelo solo. Estou com foca sem da Bianca, pressão ingressar aí no portão 1. Se tiver condições, está livre iniciar em coordenação com a equipe. Chame táxi, está 3-2 no meio. Muito obrigado, senhor. Vamos coordenar e reportaremos para a gente do táxi. Na escuta, guardião. O tráfego decolado de Salvador, no setor norte, pressionando no corredor forte, dentro da proximidade do sobrevoo do aeródromo, efetue contato com a Azul e Salvador para coordenar o tráfego. Guardião 01. Ok, confirmo. O guardião manter contato com a torre? Correto. Vai manter este setor por mais quanto tempo? Só está fazendo uma curva, vou observar um ponto aqui e seguirá, afastará para o setor nordeste. Recopiado. Havia entendido que iria manter sobrevoo nesse setor. Já que vai prosseguir para o setor nordeste a partir de agora, então mantenha a escuta do controle. Ok. Só terminar o giro e seguir afastado. Como que tem o tráfego ingressando no setor nordeste também, a mil pés, asa fixa no corredor forte. Ciente, matéria, condições visuais. Com fins, 360 aprovado, Apresulo 21, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Azul 418, portão 3, chame pronto, pushback. Mais 127 oitavo para a descida. 79, desse mantém o 050. 050, 27 oitavo. Do 9135. Dentro de quantas milhas iniciar a descida? Dentro de aproximadamente 20 milhas. Gente, chamei descida. Manda descida. Controle Salvador 1, 9966, voltando. Siga 9666. Sem contato com Recife, 268. 36, decimal 8. É, 85, senhor? Correto, decimal 8. Sua transmissão está bastante baixa. Copiado agora, decimal 85. 3085. 85. Índia November Alpha. Prossiga. Informação de tráfego. O Guardião 01, um Alfa C150, mantendo mil pés em exercício de patrulhamento setor nordeste de Salvador. A posição de 11 horas, agora 2 milhas, mantendo mil pés. Fique atento ao mesmo. Tá ciente, número Alfa, visual com tráfego. 217, se separa 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no 3, livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. Ciente, descendo para 2000. Repórter estabilizado no ILS, da 3217. E Alfa, ponte espera torre 1-8, decimal 95. Altímetro 1-0 no 3, então uma boa tarde, da 3216. Guardião 01? Visual com tráfego. Gente, fica atento ao tráfego, da sua esquerda, pelo litoral. Guardião visual com tráfego, graças. E November Alpha visual com helicóptero à sua esquerda, o Alpha Centro vieram anteriormente formando, mantendo o meu pé. Visual, de November Alpha. Até a senhora de voo visual e separação com referido tráfego. Gente, vai manter a separação. Descido azul 9135. 9135, desse mantém 040. 040, 9135. Sr. Salvador, boa tarde, instant 3216, ponte 010. 3216, autorizado a NR, decolada no 0, vento é 160 graus 08 nós, o ajuste no 0 no 3. Autorizado a NR, decolar no 0, ajustado no 0 no 3, 3216. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Esse é o passarelo 2231. 2231, identificação. Autorizado a chegada na área. Chamei do ponto ideal de descida. Ok, vai chamar no ponto ideal 2231. Possível WhatsApp? Guarde. Ok, obrigado. Afternoon, go 1097 to Confins. Are you ready to cockpit level 360? Ready, go ahead. 1097, please to confirm cockpit level 360 via Upper Zulu 21. Departure from 110 after departure, right turn. Arbor departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transition Alpha. Score code 5123 and the control departure frequency 120.80. Okay, ready to confirm the airport, flight level 360 via Upper Zulu 21. Take off runway 10, Arbor departure, Alpha transition. Score code 5123, departure control 120.8. Go 1097, set number 9. The right turn after departure, Arbor Alpha, go 1097, send 09, come ready, push and start. Okay, and for the departure, I'll call you ready for push button and start up, go 1097. Salvador 6314, informação Mike para Petrolina. 340. 6217, passando Índia Serra, visual com a pista. Estão no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Nenim, November, Echo, November, India Mike, Nenim, aciona 5132, controle 120, decimal 8. 099. Afirmativo, autorizado o pouso, pista no zero, está 3217. 5132, transponder 08, aposta na 06. Minha dúvida, chama pronto, puxa back, 6314. Ah, obrigado. Certeza no meio? Prossiga, senhor, na escuta. Tá, cruzando 4 mil pés, suba via Momo para 370. Via Momo, 370, 32 no meio. Quanto ideal, 2231, Fortaleza? 2231, e se mantém o 050. 050, 2231. 0 decimal 8, a torre 118 decimal 95. Bem? Guarde. Pessoas a bordo, hotel Gilete Serra. Na torre 118-95, para acionamento, táxi, decolagem, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo e boa tarde, hotel Gilete Serra. Para o táxi, no 3, 155, PLB 174, 3 horas e 50, oficina na Galeão. Direita, segunda direita, Índia, Alfa, esperando no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, tá, 3155. Gente, na Índia, Alfa, Alfa, esperando no 0, 2895, na 3, 5, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Você me chama cópia? Eu acho que a Lima Quebec, só um minuto pra cópia. 3-1, vou ITAP. ITAP 2-2-3-1, obrigado. Controle Salvador, o azul 6998, passo 210 pro 150 com a Mike. O 6998, sem indicação, reduziu para 230 nós, chegada Mari, e se mantenha o 1970. Restrito ao 1970 com 230 nós na Mari, o azul 6998. Certo. Libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 21, decimal 1, boa tarde. Proa 265, limite será 15 milhas na proa. 265 por 15 milhas, azul. 935. Azul 2789, subtração para sequenciamento de tráfego, via direita proa 235, limite será o localizador. Direita 235, limite ao local, azul 2789. Prossegue direto o fito. Após o fito, modifica, prossegue visual nível 145, direto. Decola da 17, curva direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. aciona 5114, controle 120, decimal 8. Azul 9135, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1093. Descendo para 3.000, azul 9135. 3216, vou direto para Fruti. Direto para Fruti, tá 3216. TG 0502789. Gente, se mantém a 4.000 pés, altímetro em Salvador 1093, 2789. 4.103, azul 2789. Bom voo, Oscar Lima, Quebec. Salve Salvador, boa tarde, eu sou 3217, Librão. 3217, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 023217. Azul 418, coordena com o solo, assim que o Airbus da TAM parque à sua direita no portão 02, coordena com o solo, após o mesmo tá livre iniciando, portão 3, chame táxi. Solo Salvador é o 6327. Prossiga. Você informa as condições de Gauss? Eu vou verificar agora. Vetores. 2000, azul 9135. Reto 2000 pés, azul 9135. Ajustado no 03, aguarde por novos vetores. Aguardando novos vetores, azul 9135. 132, 16, chame o centro Recife, ano 26, decimal 85. 2685, 132, novembro, obrigado, bom trabalho. Azul 2789, curva à esquerda para o A1 90, limite será o localizador. Esquerda 190, limite ao LOC 2789. Sube e mantém o nível de voo 320, saída da EL. 320 da EL, 3155, quando possível direto, lenda? Pode. Obrigado. Azul 9135, esquerda proa 220, limite ao localizador, aguarde o vetor final. Esquerda 220, aguardando o vetor final, o limite localizador, azul 9135. Atingi 4.289. Gente, mantenha. Táxi aprovado, chame Oscar, hotel Júlia Serra. Azul 3789, para que você pegue o curso do localizador, curva esquerda proa 130, chama estabilizado. Esquerda 130, chamará estabilizado 2789. Para 2.000 pés e agora final ele é. Altímetro 1093. 2.000, ajuste padrão 2789. Júlio de Serra, condições de alinhar e decolar sem parada, visto no 7, senhor? Afirmativo, senhor. Júlio de Serra, alinha e decola sem parada, visto no 7, vento 150 graus, 089, ajuste padrão. Chame fora do solo até o Júlio de Serra. Receptando o localizador, o azul 9135. 9135, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal lá. 1895, azul 9135. Azul 2789, livre LS, aguarde transferência das comunicações. Sente, autorizado LS, guarda no troca de frequência 2789. 2698, reduza para 2109. 2109-6908. Estabilizou o azul 2789. A gente aguarda a transferência. Alfa Sierra 65, decolando da pista auxiliar, se afastará à sua direita, não interferirá com sua aproximação. Confirme se com trem de pouso embaixo travado visitando 9135. Salve Hotel Juliette Serra, do Colado 06, chame agora o controle em 120.8, bom voo. Chamará 1208, grato. Só para aproximação, chame a torre 1895. 1895, reduzindo 2789. O decolado da pista auxiliar se afastará à sua direita, não interferirá com sua aproximação. Confirme se à vista o canto e tem o trem embaixo travado. A QLS visual baixado e travado. Zona 135 pouso autorizado, pista no zero. O vento de 140 graus com 09 nós. Autorizado pouso da 10 azul 9135. Tarde, azul 4118, mantém um ponto de espera, pista no zero. O senhor já tem dois tráfegos da sua companhia, agora final, pista no zero. Oi, boa tarde, azul 2789. Boa tarde, azul 2789, tráfego ainda não avistado, ajuste padrão, ajuste no zero no 3. Número 2 para pouso em Salvador, continue a aproximação, chame externo, trem embaixo travado, avistando 2789. Seguinte, agora 2 mil para o externo, está baixado travado, o 2789 visual. Guardião 01. Guardião 01, formará 1-0-6. Correto, mas tem um litoral em forma 1-0 milhas, de Salvador. Certo, está todo mensagem, litoral 1-0 milhas. O passarelo pode continuar descida? 2-2-3-1. Período 2-2-3-1, nível de S, separa 2 mil pés, último em Salvador 1-0-6, chama estabilizado no curso do localizador. Afirmativo então, autorizado LS, reportagem estabilizado, 2-2-3-1, passarelo. Andrezão no 55, chama o centro Recife, as frequências 33.25, alternativa 25.1. 133.25, 125.10, da Andrezão no 55. Confirmando, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pesulo 1-0, Piraí, DCT, Umbate e o restante conforme. Nível 360, saída, Dael. Transição coral, decola da 1-0 com curva à direita. Código 5122, controle 1208. Utilizado nível 360 para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo e Ramel. Pesulo 1-0, Piraí, direto um bate, segue rota. Dael, transição coral, decolando da 10, primeira curva à direita. 5122, transponder 208, controle 866. Salo Salvador, boa tarde, azul 9135, da Elco. Confirme. O azul 9135. Azul 9135, autorizado Alfa Quilo, parte 3, 3 Lima, posição. Alfa Quilo, 3 Lima, o azul 9135. Azul é 9-8. Para 6 mil, azul é 9-8. Tem pista no 0, azul 41 no 8. Salvador, boa tarde, gol no 620. Você. Boa tarde, você está em formação ativa, Mike, quando você tem autorização Recife, só em conferir a cena prevista. Pronto, cópia, no 620, dá gol? A próxima. O no 620, confirmando gol no 620. Autorizado. Sierra Bravo, Romeu Foxtrot. DCT, Aracaju, restante conforme. Nível 370, saída, Buca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, o código é o 54, confirmando 51 no 46 e controle 1208. Vocês estão autorizados nível 360 para Recife. Rota conforme plano de voo, Pucajama, Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda, 5146 transponder, 208 é o controle, o voo 9620. Pega, chama pronto, portão 04, gol no 620. Chama, Alias. Okay, 907, request back, we have 184 on board, endurance 2 hours 5 minutes, Guarulhos Airport, division on board. Confirm just the persons on board, 10907. Okay, confirming 184. Roger, clear to taxi until aiming of gate number 06 and wait for proceed to hold point of runway 10. We'll be number 2 on hold point following Fokker 100 of Avianca Company. Hey, Roger, yeah, we are still 18, stand number 6, waiting for clearance. Go 1097. Localizadora 0698. Lembrando na Echo 211, Azul 2780. Subido 2231, na Torre de Salvador. Ok, uma boa tarde, senhor. Já tinha chamado um pouquinho antes, está estabilizado já. Boa tarde, parceiro 2231, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Um esquilo da Polícia Militar foi autorizado a ingressar na perna do vento da pista 10, mantendo 1000 pés, atento ao mesmo, não interferirá com a sua aproximação. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Afirmativo, ficar atento ao tráfego na sua escuta, 2231. Azul 4198, livre da calagem da pista 10, vento de 140 graus com 109, ajuste padrão. Eu, parte 3278. Solo, Chanel, 6355. 6355, prossiga. Confirmando a saída coral, depois vou direto, morte, para interceptar a aerovia, ao 6355. Negativo, 6355, voa Dael, Leda, Motiva. Leda, Motiva. Sim, Dael, Leda, Motiva, graças. After Fokker 100 of Avianca Company, continue taxi to hold point of runway 10. Number 2, 1012, the altimeter set. Okay, Roger, we are following the Fokker 100 from Avianca, go 1097. Pista 10, vento 140 graus com 109. Tem livre pouso, 2231, passarela. Controle, batalha azul 418. 418, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 360, sair da ar, boa transição elétrica. 418, ciente, possibilidade com referência após voar direto ar, após 2000? Aguarde. Localizador, o azul 698. 9-8, complete aproximação LS, China 2, Salvador, em 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5 com a torre, o azul 6-9-8, boa. Torre Salvador, boa, azul 6-9-8, LS, X-Ray, pista no zero, final de 8 milhas. Boa tarde, 6-9-8, continua a aproximação, chama externo. Número 2 para Torre Salvador, 6-2-8. 6-9-8. Oscar Lima, Quebec. Autorizado a decolar da pista 1-7, vento de 140 graus com 0-9 nós. Vento livre de decolagem, pista 1-7, Oscar Lima, Quebec. Através nosso, Guardião 01, para pouso no pátio do Graé, sem interferir com a 90. Copiado, Guardião 01, tem livre pouso no pátio do Graé, senhor. O vento agora de 140 graus com 099. Evite sobrevoo de aeronaves em solo, Guardião 01, chame solo controlado. Evitando sobrevoo de aeronaves, chamará no solo controlado, Guardião. 2231 no solo 16, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Zebra 211, passageiro 2231. Azul 6918 no externo. Azul 6918, reporto um helicóptero da Polícia Militar efetuará pouso na pista da correção. No pátio 4, à sua esquerda, não interferirá com sua aproximação. Continua a aproximação, agora de transição de pouso 6918. Ciente, na sua escuta 6918. Passarido 2231 informa a curta final de uma milha, presença de pássaros aí no segmento de pouso. Pássaros, uma milha final, pista 10, grato pela informação 2231. Nada. 6918, confio o colega. Afirmativo, 6918. Azul 2789, Alfa Kilo, parte 3, 2 ao 1000. Ok, seria o passarido Alfa. É Alfa Kilo, parte 3? Não. Confirmando Alfa, mantém Alfa Juliette para a remota 104. Porém, irá manter antes da Alfa devido à aeronave da Oceania estar terminando o pushback no. Confirmando antes da Juliette, a aeronave da Oceania está terminando o pushback no 62. Ok, afirmativo, então segue Alfa até a Juliette, mantém lá o 2231, passarido. A sua remota prevista é 104, mantém antes da Taxi Juliette, 2231. Sim, uma remota 14, mas já mantém antes da Juliette, 2231. Taxi 6394, 970 a bordo, com 3 horas e 30 minutos. Nova. Confirma, é 160 a bordo ou 60 a bordo? 70. 170? Não, somente 70. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 com o número 3, torre 1895, ajuste 10 no 3, sou China 6314. Confirmando o Papa Romeu Alfa, Hotel Whisky. 06327. Kilo Índia Alfa, 1 minuto, por gentileza, vou checar o seu plano. Gente, Bravo Delta, acena identificação, autorizando a chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Identificou a chegada Mari, desce ao 050, Juliette Bravo Delta. 498, cruzou 120. Para transferência de comunicações, 498. Solo Salvador, boa. Azul 6918, livrou para o táxi. Azul 6918, Alfa, mantente da Juliette. Pela Alfa, matei 7 da Juliette, ó, 6918. Pistão superior da saída Alfa? Afirma, Alfa Lima, Quebec. Gente. Azul 4118, chama o centro Recife, 1288, alternativa 135, decimal 3. Prossiga. Azul 4118, copia o controle? 4118, prossiga. Chame agora o centro Recife, as frequências 1288, alternativa 135, décimo 3. Só consegui copiar a alternativa 253, 493, repetir a primária. A primária 1288, frequência alternativa 135, décimo 3. 288353, 418, tem um batalho, bom trabalho, senhor. Oscar Lima Quebec. Qual seria pro ideal para o destino? 279, Oscar Lima Quebec, para autorizar. Gente, inicialmente mantenha a saída Arbor conforme autorizado. Aguarde autorização para voar direto posteriormente. Sim, a gente vai aguardar Oscar Lima Quebec. Táxi. Camarada para o táxi, 6355. Azul 6918, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, azul 699. Papa, Papa, Kilo, Índia Alfa, não escuta? Zero, é da transição coral. da Elsa, transmissão coral, subindo para 220, solicita nível 180 como final para o Xenar 6337. 6337, reautorizado, meu nível 180, posso cruzar 2000 pés, voe coral. Autorizado 180, após cruzar 2000 pés, direto coral, Xenar 6337. Confirme, vai ao solo. Knox, Coronation 013, be cleared to take off runway 10, go 1097. Clear to take off runway 10, go 1097. Este plano para Sorocaba estará ativo em 15 minutos, ok? Plano é para, confirmando, mais 5 minutos. Plano é para as 20 horas. Guarde um minuto. Esse é o Puxa Remota 1363, que fica hoje. Confirma. Esse é o Puxa Beca 6355. 6355 está livre na 113. É. Seu Manoel Melo, fica bravo, pouso em Salvador? Será Upperslu 10 pro Bava após Upperslu 16. Saída será da El Lida Motiva. Xenar 3-1-4, a Torre Salvador. Por gentileza, confirme. Pronto, no ponto de espera, senhor. Ok. Zero Niner 7 airborne at 2-2. Contact now over the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. Thank you. 1208. Agora pronto, chame a... Xenar 314, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento de 140 graus com 08 nós. Ainda com 10, 3. Can you say again for us, please? The contact, the departure, climb maintain level 360. Form as clear on the ground. Roger, our departure, level climb level 360, go 1097. Contacto Xenar 6355, com 116, 4 horas, Galeão. Xenar 6355, autorizado táxi via Alfa, via parte principal, Índia. Pode esperar a torre no noite, decimal 95, ajuste no 093, o Xenar 6355. Pátio, Índia, 1895, pode esperar 63. Jet Bravo Delta, desça via para 2000 pés, altimetria em Salvador, 903, se liga ali a taxa para o Mancero, chama estabilizado no curso do localizador. Descendo via para 2000 pés, está autorizado o INS, vai apontar estabilizado o localizador, Jet Bravo Delta. Xenar 314, decolado aos 25, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, Momo. Controle Salvador, boa tarde, 863, Momo. 314, contato rodando decolagem, sub mantém o nível de voo 340, feita Momo. Feita Momo, subindo 3463, Lima Quebec, confira a proa a partir de agora, ideal para o destino. Aff, confirmo, o ideal seria 279 para cair de pé, Oscar Lima Quebec. Autorizado direto, destino, Oscar Lima Quebec. Aguarde a transferência para a quarta fase. Direto destino, vai aguardar a transferência, Oscar Lima Quebec. Prossiga. Índia 90 Alfa regressando, agora no corredor forte, 1 no mil pés. Regras e voos visuais, 1 no mil pés, altímetro em Salvador no 093, via corredor forte, informe no portão Interlagos, ingressando naquele corredor. Índia 90 Alfa informará no ingresso do corredor Interlagos. Oscar Bravo, informe na rotatória, visual com o campo. Oscar Bravo. Através de Paris. Informe na rotatória, avisou com o campo. Oscar Bravo. A CN identificação, desse mantém o nível 040, autorizado chegada, bom. 040, bom, noite, prossiga, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 1-1-69. Da informação novembro, confirma? Sim, 1-1-69, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via peso Luno 7, Taubaté, nível 360. Saída, Dael, Leda, Mótima, decola da 1-0 direita, código 5-1-60 e controle, 1-2-0-8. Negativo. A aerovia é Upper Zulu 1-0 após Taubaté. Ok, Upper Zulu 1-0, é bem simples. Autorizado Guarulhos, 360, escola 1-0 pela direita, na Bel da Mótula, o controle 1-2-0-8, transição desse tipo 1-0-1-0-9. 1-1-1-9, correto, chama pronto, portão 07. Chama pronto. Salvador, tem autorização, já deu 3217. Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Tá, 3217. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot. DCT, Block, Upper Zulu 1-0, Umbave, Upper Zulu 1-6, Osmo, restante conforme. Rota do plano de voo. Nível 340. Saída, Dael, Leda, Mótiva, decola da 1-0 com curva à direita, 5-1-3-6, é o código 1-2-0-8-0, é o controle. Autorizado com FIS 340, direto bloco, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 1-6, Osmo, decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Mótiva, controle 1208, transponder 5136-32-17. Dan 3217, correto, chame pronto, portão 02. Chama. Ok, Salvador, o gol no 620, tá pronto para pushback, acionamento no 04. 1620 no 04, livre, chame táxi. Chama na táxi. Tá. Está no ponto ideal de descida? Oscar Bravo, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 900. Bravo. Controle, Oxanay 6210, poderia dar presente visual no setor voar, Duna ou Itapa? Oi, Itapa, 6210. Itapa, obrigado. 6327. Belo Horizonte, restante conforme. Nível 280. Decola da pista no 7, ligeira à direita. Saída da El Leta Motiva. O código é o 5176 e o controle 1208. Realmente, décima até 160, aguarde prosseguir na descida. Coral, se eu prossegue na escuta do controle Léo, prossegue na sua descida. Tá, 160, eu posso coral, chame Léo. Obrigado, boa tarde, senhor, 327. Boa tarde, Salvador, Azul 4206. Low 1097, contact system frequency 128.8, backup 135.3. Recife 128.8, 135.3, 1097. Azul 4206, sem identificação, desce manter o nível de voo 060, está para 2309. 060, 2309, 4206. Patrulha Chanel 6355. 355, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da aula. 360, senhor, deixa eu voar a lenda direto, senhor. Um minuto agora. Está estabilizado no localizador de Leste Bravo Delta. Bravo Delta, chama a torre 18.95. 18.95, Leste Bravo Delta. M3.14, chame Recife 2685. 2685, bom. M3.27, um minuto para Coral. Chame o controle Lias 120.1. Serviço radar encerrado a 54 milhas sudoeste da Salvador. Gol no 620, POB 177, 3 horas e 5, alternar porta-vida. Distribuição da encerrada, 56 milhas, 2 Salvador, chame Léo, 120, decimal 1. Bom, da Enrimar, aguardando as instruções, nome Oscar Bravo. Bravo. Agora o centro Recife, as frequências 288, alterna 35, decimal 3. 288, 353, alterna Quebec, obrigado, bom trabalho. É 355, vou Leda. Leda, Sérgio, é 355. Passarido 2231. Autorizado, Serra November Bravo Romeu. DCT VATAP após Whisky 42. Lapa, restante conforme. Nível 160. Saída Momo após VATAP. Momo, transição VATAP. Decolando a 190 com curva esquerda, o código 5151 e o controle 1208. Gente, passarela 2231, autorizado, barreira, espera 160, controle forte, decolando a 190, primeira curva esquerda, pressão 1, batata, 842, lá, controle forte, espera 5151 e o controle 1208, decimal 8. Sinal para o parte 3, o meu Oscar Bravo. Bravo. Oi, boa tarde. O voo no 620. Número 620, boa tarde. Mantém ponto espera para o 0, senhor. Mantém ponto espera, senhor. Juliette Bravo Delta, reporto um Romeu 44 se aproximando à sua esquerda, irá cruzar o campo à retaguarda do seu tráfego. Não interfere com sua aproximação, Juliette Bravo Delta. Sim, é Juliette Bravo Delta. Tem inicialmente um 45, regras de voo visuais. Aguarde... Cruzando o tráfego. Boa noite, 69, redução para 2109. 2109, boa noite, 69. November Alpha. Controle Salvador, prossiga, ainda November Alpha ingressou no corredor Interlagos. Forme visual com campo. Chamará visual com campo, ainda November Alpha. Papa Romeu Oscar Bravo, tem pouso autorizado no pátio 3. Evite sobrevoo de pessoas e aeronaves no solo. O vento agora em Salvador de 1, 40 graus com 0,7 nós, ajuste padrão. chame solo controlado, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Vai falar no colo, Romeu, Oscar Bravo. Aqui chame o código Centro Recife 2085, alternativa 2, corrijo. Chame Recife 2685, Romeu, Bravo, Zulu. Oscar Bravo, ciente, apoio para o Rafael, confirme quantos passageiros? 3 passageiros. 3 passageiros, será coordenado, senhor? Bravo. 210 nosso. 210 nosso, 420. Bom, senhor. Lembrando a Delta, solo 211, Lente Bravo Delta. Controle 6355, pode voar, monte, vá. Pode. Cabo, dono 620, livre da colagem, pífano 0, vento 140 graus com 079. Iniciando o gol no 620, pífano 0. Gente, Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao balizador e helicóptero efetuando pouso Pátio 3 ao lado da aeronave. Confirma, confirma, a aeronave chamou solo. Não, 69, o Tibete está na meta. Vou no 169, no 07 está livre, chame táxi. Para táxi, 169. Sena 6210, atinge 5000. Sena 6210, para 2 no pé, volta no 0 no 3, está autorizada para o nosso procedimento LF-2. Espera, está autorizado o procedimento com 1003, hoje 6210. Sena 6310, chama agora o centro de 5 no 33. Confirma 1335. 133, decimal 25, secundária 125, decimal 1. 16, 25. 38, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, seu teu, boa tarde. Guardião 01, boa tarde, você. Boa tarde, boa tarde, Guardião 08, o senhor vai tomar mais um próximo pé, o seu carro está aberto, o exibido, o Mandorão sofreu, o Corrente, o Corrente, o Corrente, o Corrente, o Corrente, o Corrente, o Salvador, boa tarde, Muro 620, decolou Pucajamo. 620, contato radar na decolagem, sul para o mesmo voo 370, na via saída Puca, transição caminho. O que sente? O 370, não consigo no perfil, o voo número 0. Quem pode voar na Caju da presente, senhor? Tem referência? Vá. É agora. Voo no 869, declaração para sequenciamento, curva direita Pro 230, limite Vanessa Pro por 1,3 milhas. Está autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 10, 13. 3 mil pés, direita 230, 13 milhas, com 869. Papá Romeu, Índia November Alpha, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, Índia November Alpha. Foi Salvador, o Índia November Alpha. Índia November Alpha. Boa tarde, Proa Nordeste. Não é possível, senhor. Tem um tráfego decolando agora com Proa Nordeste da pista 17. O senhor mantém a Proa do rotatório? Chama no rotatório o Índia November Alpha. A informação estava intercortada, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chame rotatória. Tá, chama a rotatória, Índia November Alpha. Confirmação PAP no 169. Autorizado, ponto espera, turno no noite, decimal 95, ajuste no 0, 1-3. Confirmando, mantém o través do portão 04, mantém o través do 04. Fala do solo, Pro Nordeste 01. Pro Nordeste, ciente, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor. 108. 2000 pés, está autorizado a final do procedimento.